Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo fobias. Você, meu querido lactente, que tem pensamentos sobre o Jar Jar Binks. E você, minha querida petice, que está em busca de iluminação sobre pintos biônicos. Todos vocês vieram ao lugar certo. Não mude de canal, abunde-se em uma poltrona confortável, porque tá começando o Linha Quente. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao podcast mais controverso, cheio de sabedoria inútil do jogabilidade. Antes de mais nada, eu gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível Streetwise só é possível através da nossa campanha no Orelo. Então muito obrigado se você nos apoia lá, ok? Se você não tá apoiando, vamos ver isso aí. É. Crimes. Então gostaria de lembrar a todos que a participação de vocês aí, ouvintes, nessa equação é extremamente importante. Acesse o orelo.cc/jogabilidade e faça a sua parte. Eu sou o Rafael Quina, sempre pronto pra ação, meu capitão, e eu estou aqui hoje com... André Sofrido e Dolorido. Sushi vai ser porreiro, meu brigadeiro. Tengo muito puto e cabeçudo. Isso. Lembrando sempre que vocês podem e devem contribuir para esse programa, envolvendo questionamentos, histórias e tudo mais, pro retrospring.net/jogabilidade, pelo e-mail linhaquente@jogabilidade.de ou através da nossa arroba no Telegram, @jogabilidade. Envie lá suas perguntas e diga que é pro Linha Quente. Ok? Agradecemos então a participação de todos e vamos aí à nossa primeira pergunta. Lembrando que somente eu tenho acesso a elas, então é tudo na surpresa e no improviso. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, o Darth Ricardo nos amaldiçoou. Vocês preferem passar o resto da vida com a aparência do Jar Jar Binks ou falando igual o Jar Jar Binks? Nenhuma outra opção é possível. Então é uma maldição, de fato. Né? Essa é realmente uma... teve uma maldição. O Sushi nem sabe quem é o Jar Jar Binks. Eu sei a aparência, não sei como é que ele fala. É mesmo? Você não sabe como o Jar Jar Binks fala? Vamos resolver esse problema aqui, vamos lá. Pera aí, vamos fazer um intensivão sobre o Jar Jar Binks. É tipo um Pateta. Quando eu penso no Jar Jar Binks, eu penso no Pateta falando. Pateta é muito mais legal. Ele tem uma voz mais grave e gostosa, o Pateta. Caralho, então fudeu. Uhum. Tanto que quando o Tengu canta... qual que é? Bring Me to Life, eu fico molhado. É uma voz, é, exato. Mr. Stay! Mr. Jar Jar Binks, Mr. Your Humble Servant. Fizemos aqui um intensivão de Jar Jar Binks e como você pode perceber, Sushi, ele tem não só uma voz aguda e irritante, mas também vários tiques. Por exemplo, quando ele vai falar, ele fala missa, Jar Jar Binks, missa. É, eu sou o Jar Jar Binks, missa, Jar Jar Binks. E ele sacode a boca pra falar tipo um peixe, que é a coisa da raça dele. Ele fala... Mas no caso não seria alguma coisa nossa. É, não, eu não sei como é que ele é dublado, mas aí teria que... Não, tipo, se a gente for ter essa maldição de falar igual ele, a gente não vai ter, tipo... Claro que vai, hoje. São partes do jeito que a gente não tem a boca de peixe. Ué. Mas vai, ué. Falar como Jar Jar Binks é... A pessoa que dublou ele não tinha boca de peixe também. É trazer pra si todas os tiques de Jar Jar Binks. Mas não, no sentido não que a gente não é possível de fazer um som parecido, fisicamente não temos a necessidade de fazer. Mas teria. Ah, eu não tenho a necessidade de falar nhonho no final de toda a frase, tô aí. É. Nhonho. Dito isso, eu prefiro a voz. Eu acho que eu escolho a voz também. É, entre as duas, realmente, eu acho que a voz. É. Pô, mas é que a... Caralho, calma. Imagine os quatro gravando com voz de Jar Jar Binks. É só uma pessoa, não sabe quem é quem. Ia ser foda. Não, você vai falar, Missa Sushi! É, a gente vai ter que gravar o resto do podcast assim, então. Caralho, se a gente tivesse a disposição, seria muito engraçado. É insuportável. E, inclusive, os três estão falando, eu estou com a aparência do Jar Jar Binks agora, vocês não estão vendo. Mas olha só, o negócio é que, se você tiver a voz de Jar Jar Binks, você só é um humano ridículo. Sim. Entendeu? Se você tiver a aparência... Você vai ser estudado, sequestrado. Então, ou você pode ganhar muito dinheiro com isso. Eu aposto que tem fetiches muito específicos com o Jar Jar Binks. Você pode ser um garoto de programa. Eu não sei se tem como ganhar muito dinheiro, não, porque essas pessoas que têm características físicas que se destacam, normalmente vira parada de circo e não ganha dinheiro nenhum com essa porra. É? O que tá acontecendo? O André tá fazendo uma coisa que eu pensei em fazer nessas horas. É, pra saber se existe ninguém. Não é possível. Não existe pornô de Jar Jar Binks, tá? Então, não é possível. A gente encontrou a única coisa da internet que não existe fetiche sobre. Então, não, você não iria conseguir ganhar Tem que olhar no AO3. É verdade. Pra ver se tem fanfic sobre Jar Jar Binks. Mas peraí, André. A maneira que escreve é aquele jeito mesmo? É, Jar Jar Binks. Como é que é junto? Sei lá. Vamos tentar junto, mas... O Jar Jar junto? Não sei. Eu não sei, só tô, né, chutando aqui. Não. Me surpreende. Me surpreende. Não ter pornografia dele na internet. Deve ter em algum lugar. Em algum lugar deve ter. Talvez irônica. Talvez. Tem um fetiche irônico pelo Jar Jar Binks. É. Mas sim, tudo bem ter uma parte 1 of Jar Jar Binks fucks. É, vai, olha. Caralho. Nice. Tem 609 fanfics envolvendo o Jar Jar Binks, mas quantas dessas são, olha, por exemplo, tem matando o Jar Jar Binks. Foi. Mas tem o Jar Jar Binks fucks. Mas parece irônico, parece, entendeu? Parece irônico. A Note from a Heartbroken Man. É, então. Parece bem irônico. Muitas dessas parecem de comédia, irônico. Olha, Jar Jar Binks para o 11 de setembro. Se eu fosse o Jar Jar Binks, eu pararia o 11 de setembro. Tem que filtrar por putaria. Diane, missas Jar Jar Binks, entendeu? Aham. Gamora, Jar Jar Binks. Jar Jar Binks não sabe beijar. Então, várias dessas são irônicas. São irônicas. Então, mas eu acho que ter a aparência de Jar Jar Binks é... Já a gente tá na linha quente, né? Então, é tudo sobre dinheiro. Exato. Existe uma possibilidade de você conseguir ganhar dinheiro tendo a aparência de Jar Jar Binks maior do que tendo a voz dele, entendeu? Mas pensa, você tendo a voz, a gente vai perder a sua profissão, que é podcaster. Mas calma. Imagina que você pode ir no Gugu, que não existe mais, mas o equivalente ao Gugu hipotético. E ser o próximo áudio do Atumalaca. É. Atumalaca! Mas o áudio do Atumalaca não ganha dinheiro nenhum. Não, mas você ganha dinheiro sendo o cara que fala engraçado. Não, é. Não, mas, assim, o foda, sabe o que foda é o foda? Cara, não é engraçado. E o foda é que existe uma pessoa no mundo que tem a voz de Jar Jar Binks, que é o ator que fez o Jar Jar Binks. Ele não ganhou dinheiro. Não. Porque o boneco era muito chato, né? É, e ele foi apagado da história aí, ele foi esquecido. Sushi, você conhece essa teoria que ia deixar a prequel do Star Wars muito melhor do que ela é, que é bem, bem bosta? Qual teoria? O Jar Jar Binks, ele é o alívio cômico do primeiro filme, né? Começou todo... É, sou todo desengonçado, eu caí, blá, blá, blá, blá. E aí existe uma teoria de que no segundo filme em diante, ou no terceiro filme do prequel, ia se revelar que, na verdade, ele era o grande Sith, né? O grande Jedi do mal por trás de tudo ali, entendeu? Porque tem esse estereótipo... É porque tem várias coisas que dão errado nos filmes que é culpa dele, então ele estaria inclusive sabotando tudo. As coisas que mais dão errado no universo Star Wars, a culpa é dele. Mas peraí, é tudo teoria de fã. Tem coisa que, tipo, acontece no Senado, assim, que se ele tivesse feito direito, a votação não teria dado errado lá e que, por conta de uma atrapalhada dele, sabe, o Império Palpatine, surgiu, entendeu? É, exato, sabe, porque é uma coisa assim. E aí o pessoal tem essa teoria aí de que isso seria bastante... Não, então, por quê? Porque tem um negócio, tipo, que, na verdade, ele utiliza essa figura cômica atrapalhada porque por trás ele seria um mestre Sith, entendeu? E aí tem um negócio, não, porque tem um estereótipo de filme de Kung Fu, sei lá. Do mestre que se esconde por trás de isso, alguém atrapalhado. Isso, é exato, é exato. Que é um pouco o Mestre Yoda, né? Quando ele é apresentado no episódio 5. Então, tipo, seria muito interessante. Seria bem mais interessante, porque no final das contas, é só um personagem que aparece no episódio 1, que é muito chato e que faz tudo errado e que não é engraçado. Não é nem engraçado. Acho que eu tô pronto pra ser ele. Completo, né? Exato. A aparência é você. Faz o favor, me manda a aparência e a voz. O Sushi quer os dois. Bem, eu escolhi a aparência e eu vou participar da Ana Maria Braga, vai ser foda. Eu vou virar um tiktokeiro fudido com essa aparência. Vai. Com a aparência e a voz. Okay. Deve dar um trabalho lavar aquelas orelhas dele compridas, né? Tem que esfregar, lavar dentro, cotonetar. Deve dar que nem cachorro que tem orelha muito pelancuda, sabe? Você viu que o pessoal ainda faz NPC no TikTok? Tem uns NPC muito engraçado ainda. Não NPC do... Ai, oi, banana. Esse, tô falando NPC do pessoal que anda igual Skarvin, esses são bem engraçados. Eu vi recentemente uma coisa, eu quero só chocar vocês. Vocês já viram que a orelha da Cream, do Sonic, é ao contrário? Tá errada? Sim. Não tá errado, o coelho é daquele jeito mesmo. Não é possível. O pessoal já tava analisando, o coelho que tem aquela orelha que a Cream é baseada, a orelha ela dá uma girada mesmo. É uma orelha 360? É, ela tem um ângulo bem grande de giratório. Caramba, ali. Que loucura. O gato também pode virar pra trás a orelha. Okay. Eu nem sei que boneca é essa. É uma coelhinha do Sonic lá. Entendi. A Queen e ela tem um tchau chamado Cheese. Aí ela é Queen Cheese. Olha só. Espirituosos eles. Uhum. Próxima pergunta, Linha Quente. Essa é uma pergunta de curiosidade, na verdade. Vocês possuem algum tipo de fobia? Um pânico irracional ou extrema aversão a algo que para outros seria indiferente? Caso não tenha nada dessa intensidade, tem algo que lhe dê um desconforto ou aflição quando você vê ou imagina e que para outras pessoas seria banal? Eu, por exemplo, não suporto ver nenhum vídeo de pessoas caindo ou torcendo os pés ou as pernas. Vídeos que pra maioria das pessoas são engraçadas, eu logo desvio o olhar com aflição. Ah, é, eu tenho isso com exatamente esse tipo de coisa, mas eu acho que... É porque, por exemplo, a Clarice, ela não consegue com o pé, não é? Tipo... Ah, não, mas não necessariamente de pé machucando, vídeo que mostre pé. Não, o conceito de pé. Exato, tipo, se eu falar assim pra Clarice, Clarice, vou lamber um pé, ah, tô lambendo meu pé, ela fica desgraçada da cabeça. Fica incomodada. Ela fica incomodada. Mas, por exemplo, a gente falou do filme Challenges, né, Rivais no Fora da Caixa, né, que é um filme que mexe na linha temporal, né, você sabe do futuro antes de você ver o passado, né, e você sabe que no futuro, um dos personagens lesionou o joelho. E aí eu passei o filme inteiro sabendo que em algum momento do passado ia mostrar esse personagem lesionando o joelho. E eu tava tão preocupado com isso que eu consegui antecipar o momento que o personagem ia lesionar o joelho e virar a cara antes de ver ele lesionando o joelho. E eu consegui evitar a cena de tão importante pra mim que é não ver alguém lesionando o joelho. Uau. Mas o joelho em si é algo muito importante pra você? Ou se machucar? Ossos quebrando, lesões desse tipo. É, mas... Especialmente na realidade, mas na ficção também se eu puder evitar, eu prefiro. Mas aí não é uma coisa que as pessoas não sentem nervoso normalmente, né, eu acho. Tipo, eu acho que a pergunta é coisas que as pessoas normalmente não se incomodam, mas que pra gente é ruim. É, ou fobias, fobias mesmo. Fobia eu acho que eu não tenho. Eu acho que a gente já falou sobre medos num DLC Cedilha, por exemplo, e eu falei que, sei lá, meu maior medo, um dos meus medos é a altura, assim, tipo, eu tenho real fobia de altura, inclusive, né, nesse apartamento eu tô sempre muito bem, né, não existe nada que consiga me dar fobia de altura. No outro apartamento eu estava com medo constante. Porque tinha uma varanda. Tinha uma varanda, claro. E toda vez que alguém ia pra varanda eu ficava com muito medo, sabe, era um sofrimento eterno. Quando eu era criança eu morava num prédio, eu morava no sétimo andar, era alto, tinha grades assim tinha grade de criança assim, sabe, grade nas janelas do apartamento, e eu ficava na grade, eu olhava, e em algum momento da minha vida eu não sei o que aconteceu, e eu fiquei com um medo gigantesco de altura, gigantesco, eu não consigo imaginar. O Lucas chega perto da janela, nossa, me dá tontura, nossa, e eu já fui em brinquedo do Hopi Hari, André. Hoje em dia você não iria? Não, eu fui num brinquedo do Hopi Hari, André. Ah, como é que é o nome? Catapulta, Catapimbas, porque é um... Prostituta, vamos lá. Prostitutas, vai. Que assim, ele pega você por um fio, imagina que é um pêndulo, né, e você está lá embaixo no pêndulo, aí ele bota você, é um brinquedo que é pago, então vai tipo duas, três pessoas, acho que três pessoas no máximo. Aí você é botado só com um colete que te segura nesse pêndulo, e aí puxa o pêndulo pra trás até o ponto mais alto, e aí solta. E é muito alto. E você cai, tipo, queda livre, assim. Tinha um nesse no Parque Trombini, que ia para Ipatinga, Corapopissana e região, que chamava Ranger. Era igual esse. Então, e eu fui. E eu fui quando eu era adolescente. Nunca mais voltou. Então, será que eu morri ali? Tudo isso agora é minha imaginação? Mas, ó, eu não tenho fobia de altura igual o Rafa. Mas... Não. Não era isso, não. Mas é o que ele faz. Ele vem pra cá e vai pra cá. Não. Eu vou mostrar pra você o que que é. É que é tipo um estilingue, né? Ele arremessa você, o que o Rafa tava falando. O Ranger gira 360 graus. Não. Você foi no Ranger, André? Muitas vezes. Porra, o Parque Trombini era a maior atração de Coronavobissane. Ó, é isso aqui, André. Ah, numa cordinha. É numa cordinha. Não, é você fica numa cordinha, aí te puxa até o alto do negócio. Okay. É quase um bungee jump. É quase um bungee jump, entendeu? Entendi. Inclusive, vocês fariam um bungee jump hoje em dia? Não. Não por causa da minha estatura, saúde. André, vamos supor que tudo bem. Faria. Você faria mesmo um bungee jump? Você não tem nenhum medo de altura? Altura, não. Se jogar assim, não? Ai, meu Deus do céu. Bungee jump eu não faria, não, porque eu não quero ficar chacoalhando. Mas eu pularia de paraquedas. Não, gente, não. Talvez eu pulasse de paraquedas, assim. É que o bungee jump é desagradável, essa que é a parada. Eu acho que a força elástica, ela consegue... Ela não sei se... O subir e descer amortecido parece legal. Tipo assim, pular de paraquedas só... Eu vejo o vídeo, assim, das pessoas no avião ou no helicóptero, sei lá, com a porta aberta. Eu já morro de medo. Então... Eu já não consigo, porque andar de avião é um medo que eu tenho demais, assim. Nossa senhora, é uma fobia. Eu não tenho fobia de altura igual o Rafa, mas com o passar do tempo, não sei se é a idade... É a idade. Porque a gente vai ficando mais sensível com essas coisas, né? De acidente... Total. Muito. Hoje em dia, eu tenho medo de lugar alto. Eu não chego a ser fobia igual o Rafa. Sim. Mas, por exemplo, eu tô no shopping e a escada rolante não tem nada do lado, é só um buraco... E muitas vezes não tem nem rede. Ah, é foda. Eu fico cagado. Tipo, toda escada rolante eu fico cagado. Tem uma linha nova de metrô agora, é uma que abriu esses tempos, tipo, 1, 2 anos atrás, que ela tem baldeação com... na Paulista. Uhum. Só que você desce 53 andares pra chegar nela. Aham, uhum, tipo a Pinheiros. Tipo a Pinheiros, que desce pra cacete. Uhum. E não tem rede, não tem nada do lado, porque algumas tem rede do lado. Uhum. Parece Minas Moria. É tipo isso, eu olho e eu vejo, sei lá, 4 andares de profundidade e as pessoas e tudo passando, minha perna fica mole na hora. Exatamente, é uma coisa muito louca. A minha perna fica mole quando eu chego perto de alguma coisa que tem altura, minha perna amolece, parece que eu perdi a força da perna. Eu sei que não é saudável, mas eu tenho que segurar no corrimão. Eu também. Uma coisa que acontece comigo hoje em dia é quando eu vejo pessoas fazendo coisas perigosas, assim. Então, você tipo, fica com medo. Alguém, tu compartilha um vídeo de alguém dando pirueta. E eu, vai, vai machucar. Ai, você pega o olho. Eu sou 100% da vovó já, assim, sabe? Uma coisa que eu lembro muito... Normalmente, quando eu tô com mais ansiedade, sabe? Clinicamente falando, eu costumo ter mais medo, assim. Mas teve uma época, por exemplo, que eu tava com muito medo de elevador. Por algum motivo. Toda vez que eu pegava o elevador, eu ficava com uma tensão, assim, sabe? Uma... Tipo, sei lá. Parecia que enquanto eu não saísse do elevador, eu não tava bem. Eu não tava tranquilo. Assim, toda vez que eu entro no elevador, acho que eu vou morrer. Mas não nesse sentido. É só mais do... É hoje que vai cair, né? Então, exatamente. Mas é algo mais... Pra mim, não dá certo. Dá nem nada. Esse momento. Tipo, eu entro elevador, né? Aperto o botão e vambora. É uma cidade. Mas, assim, você acha que vai morrer? De coisas mais normais, que eu não diria que são fobias, mas que me geram um desconforto, e eu acho que eu já falei disso também, porque afinal de contas é muito difícil falar de coisas aqui que não foram faladas antes ainda. Papel. Encostar em papel. Como assim? A textura do papel. A Thalissa tem isso. Eu não tipo, gosto. Até o som. Se eu passo o dedo num papelão. Eu arrepio. Só de pensar, eu fico arrepiado. Ela também. Sério, né? Sim. O papel é gostoso. Eu não consigo... Tem texturas que eu não lido muito bem, mas, tipo, coisas molhadas. Plástico molhado. Sim. Coisas molhadas, de modo geral. Eu falando, eu me arrepio, assim. Mas, assim... Você acha que tem... Porque eu sei que tem algumas coisas a ver com TEA. Tem, sim. É do autismo, isso. É hipersensibilidade. Sim. Mas, assim, acho que até, né, falei... Agora eu comecei a entrar naquilo de, tipo, não tem coisas mais que a gente não falou em podcast de jogabilidade, que é, assim, andar pra mim é um inferno. Porque pra tudo onde eu olho, eu imagino... Como eu posso morrer com aquilo. Sei. Eu, tipo, cara, portão de garagem. Bom, esse portão vai claramente vai cair. Vai fechar na cabeça. Vai fechar e eu vou morrer. Ah, porque tá passando o carro. Não, porque o carro não vai ver aqui nessa curva e vai me atropelar. Eu acho que muita disso vem com idade, Tengu. Porque eu tenho um pouco... Eu tenho disso hoje em dia de... Sei lá, ser quase um sensor de Lady Murphy. O que pode acontecer de errado ali? O que pode acontecer de errado ali? O que pode acontecer de errado ali? Eu vou confessar uma coisa horrível. Toda vez que eu tô passeando com o Iggy e passa alguma outra pessoa com um cachorro e tal. E assim, sempre tem pelo menos um filho da puta que passeia com cachorro sem estar na correia. Não pode. Contra a lei. Sempre tem. Todo santo dia tem um filho da puta. Hoje eu fiquei muito puto porque tinha um cachorrão. Tava um casal e uma minha filhinha, uma criança, andando. Era a criança que tava segurando o cachorro. O cachorro era o tamanho dela. Você não, se o cachorro avança em alguém... Ele faz o que quiser. Faz o que quiser. Não, arrasta a cara da criança no chão. Exato. E assim, se eu vejo assim, eu falo, ok, eu vou dar uma bicuda nesse cachorro desse lado aqui. Eu vou pronto pra meter bicuda. Você tá se preparando pra um perigo iminente, ué. Até porque você tá se preparando pra proteger... Então, eu quero proteger o Iggy. Exato. Não, essa aqui eu vou meter, vou cobrar falta na cabeça desse bicho. Você não pega ele no colo? Porque quando eu tinha cachorro pequeno e passeava... Talvez eu faça isso. Eu sempre pegava no colo. Talvez, nossa, talvez. Passava qualquer cachorro e pegava no colo. É, talvez. Porque eu tenho muito medo. Eu fico pensando nisso, especialmente no trânsito, assim, tipo, com um carro. Todas as possibilidades de acidentes e batidas, capotagens e tudo mais. Se eu não confio muito na pessoa que tá dirigindo o carro, eu tenho muito medo, assim. Trânsito. Eu tenho muito também. A gente foi viajar uma vez pra Ilhabela, que eu até contei aqui da viagem, e quem foi dirigindo foi um amigo do Luca, né? E jovem dirigindo, nossa, puta que me pariu, né? É, quem dirige no regaço me dá nervoso. Então, isso, nossa, me dá dá uma coisa, assim, um negócio. Ao mesmo tempo eu quero esganar a pessoa e eu estou paralisado de medo, entendeu? Nossa, porque, tipo, gente que quer acelerar, que quer passar na curva, sabe? Que quer... Você tá dentro do carro. Nossa, que terror. Nossa, eu lembro de uma Uber que a gente pegou, voltando da casa da Mel pra cá, sei lá, 2 horas da madrugada, mas veio no regaço. Nossa senhora. E eu tava dentro do carro, assim, segurando a mão da Thalissa forte, tipo, é hoje a gente vai morrer. Mas veio despirocada. É, então, nervoso. Uma vez que eu peguei um ônibus, nossa. Que o ônibus veio chutando sentado na ladeira. Eu tava sentado lá no fundo. Ônibus, é... Ônibus de... Aqui, transporte público. Transporte público mesmo. Ah. Ele veio descendo a milhão e eu sentado lá atrás, passava um, qualquer buraquinho, eu voava lá. Saía voando lá na bunda do ônibus. Era muito engraçado. Na época não tinha medo. Não. Era divertido. Era divertido. O motorista... Uma vez, quando eu tava na faculdade, eu já devo ter contado isso, eu estava passando o farol. O farol estava aberto para mim, eu e um pedestre, né? Estava passando a faixa de pedestre e um ônibus passou com tudo a centímetros das minhas costas. Caralho. Assim, a centímetros, que eu, sabe? Sentiu tudo. A tinta do ônibus. E era um micro-ônibus. Muito rápido, muito rápido. Eu ia morrer. Eu tenho certeza que eu ia morrer. Ele nem parou. Ele foi... continuou a descida. Caralho. Assim, hoje em dia, eu ia ficar umas 3 semanas em casa. Vocês aconteceu isso comigo? Sabe? Sem sair com medo. Uhum. Na época, eu só pensei... Nossa, quase morri. E fui pra natação. Sabe que eu tava no caminho da academia. Eu tenho essas paradas que você fecha os olhos e fica pensando nessas coisas. Essas coisas ruins? É. Tipo, coisas muito ruins que quase aconteceram, assim, sabe? Uhum. Tipo, momentos em que eu... quase fechei a porta do carro no meu dedo e eu teria perdido todos os meus dedos. Não, num Tesla Truck lá. Caralho, você viu esse vídeo, André? Você viu esse vídeo? Vi. Não vê. O André, você não vê. Não, eu quase tive um treco com esse vídeo. Conta pro André. Não, não, socorro. Você sabe o que, não, que é o Tesla Truck? Calma. É a cenoura? Não sei. Não sei quanto é. Vai, ai, que medo. A parada é... O Tesla Truck aí, cada dia... O Cybertruck, isso, desculpa. Cada dia que passa, descobre um problema novo na porra desse carro, né? É, já deram recall, né, inclusive. É. Todas as pontas dele são pontudas. Uhum. Ele não tem coisas redondas. Porque ele é Edge. Exatamente. Literalmente. E supostamente a porta... Do porta-malas? Eu acho que não é do porta-malas, é da frente dele. Ah, sei. Do capô? É, do capô. Eu acho que é do vídeo do capô que o cara vê. Não sei se é do porta-malas. Uma dessas duas. Uhum. Era pra ter um sensor que... detecta resistência pra porta não fechar e voltar. Cara, eu vi alguém falando que na verdade esse sensor é o contrário. Quando ele detecta a resistência, ele faz mais força que é pra conseguir fechar. Então, falaram que o sensor não tava funcionando, lançaram um patch. Eu já fico puto com o conceito de patch em carro. Patch pra carro. É péssimo. E corrigiu. E o vídeo é o cara testando o carro depois do patch. Aí o que, que ele faz? Ele pega a cenoura e coloca. Aí a cenoura quebra. É, o porta fecha e quebra a cenoura. Aí pensa, né? Pô, a cenoura também, né? Aí ele coloca, acho que é uma salsicha. Aí a salsicha, acho que ela corta um pedaço, um negócio assim. Aí ele pensa, mas a salsicha é mole, né? E tudo mais. Ele vai colocar o dedo. O próprio dedo. Dono de Tesla, né? É, sacrificando um dedo pelo Elon Musk. A essa altura do campeonato, eu já não tinha colocado meu dedo. Qualquer pessoa minimamente sã não colocaria o dedo. Aí, qualquer pessoa minimamente sã não compraria esse carro, né? Pra começar. Aí, o cara vai e ele, de fato, ele coloca o dedo. E fecha. Só que a parada é, o negócio fecha no dedo dele. E é uma guilhotina. E não abre. O que você pensa? Vai abrir. Vai abrir. E a parada não abre. E eu pensando, caralho, o cara perdeu o dedo. Mas eu mesmo tempo pensando, tá na rede social, então ele não perdeu o dedo. Se tá na rede social, ele não perdeu o dedo. Eu pensando pra eu não ter um chilique ali, sabe? Pra não ter um treco. E ele perdeu o dedo? Não, ele não perdeu o dedo. Mas eu tava isso na minha cabeça, tipo, caralho, ele perdeu o dedo. Não, tá na rede social. Ele perdeu o dedo. Não, mas calma que ele tá na rede social. Se ele tivesse perdido, ele não teria postado esse vídeo. Mas assim... A parada é, amassa muito o dedo dele. Ele não perde o dedo, não chega nem a cortar a pele. Mas você vê que amassa muito, tá roxo, completamente roxo o dedo da pessoa. Uhum. E o cara, tipo, tremendo muito. De dor, muita dor. Muito, tipo, eu quase perdi meu dedo. Ou seja, não façam isso, gente. Não compre um Cybertruck. E não veja esse vídeo, que é horrível. Vocês aí, usuários de Tesla Cybertruck, não façam isso. Vende seu Cybertruck e doe seu dinheiro para a gente. Isso. Lembrando um negócio agora... esse final de semana eu fui pro interior, né? Uhum. E aconteceu uma coisa péssima, que foi o carro quebrou na metade do caminho. Uhum. Ah, não. E eu tenho um medo disso hoje em dia. A rede social tá aí pra botar medo na gente, né? Que eu já vi muito vídeo de gente que tá no acostamento e aí alguém passa rápido no acostamento porque tá, sabe, tá passando outra pessoa e dá um acidente do caralho. Primeiro, a gente ficou um tempo na estrada. Não, dá um medo. É. Você tava na estrada movimentada, tipo uma Dutra da vida. É, isso, exato. Era okay. Uma rodovia. É que às vezes fala isso, tipo, eu fui pro interior e o carro estragou, eu já pensei, cara, o Rafa tá no meio do mato. Não, já aconteceu muitos comigo, já até contei aqui. Mas não, a gente tava no acostamento, aí achamos um daqueles telefoninhos amarelos, sabe? Uhum. Que tem de tanto em tanto... Acho que tanto metros, é. Pra chamar a armadura de Cybercops. Exato, isso. Aí você vai no telefoninho amarelo, você chama a própria rodovia, porque a rodovia é com pedágio, né? Uhum. Então, teoricamente, eles têm que cuidar de tudo isso, porque você tá pagando, né? Aí, realmente, chegou um caminhão em 15 minutos, foi bem rapidinho, levou a gente até um posto de gasolina. De lá, a gente tava em Itu, quando quebrou o carro. A gente pedir um Uber até a cidade da minha irmã. Corólio. Exato. Eu falei, caralho, como que isso funciona? E um cara, ele tava viajando de uma cidade pra outra, ele deixou o Uber ligado. Do nada, ele parou no posto de gasolina, pegou a gente e levou a gente por mais uma hora e meia até outra cidade. Eu fico pensando nisso, tipo, às vezes me dá vontade de... Porque tem ser Uber. Tem um restaurante específico que ele fica em João Molevade, que é uma cidade que fica entre Belo Horizonte e Coronel Fabriciano, na BR-381, que é um caminho que eu pegava quando eu ia especificamente de carro com meu pai da minha cidade, Coronel Fabriciano, pra BH, que é um caminho que o ônibus, obviamente, não passa. Nesse caminho tem um restaurante... Tem ainda? Ainda tem, que é o restaurante Beléus Lanche, que tem o melhor pastel de frango do universo. Eu sonho com ele constantemente. Eu fico pensando, será que se eu viajar pra Belo Horizonte, pegar um Uber pra Coronel Fabriciano? Leva. Se o cara aceitar a viagem, o negócio é alguém aceitar a viagem. É mais fácil você ir naquilo de carona. De carona com gente. Mas também. Aplicativo de carona. Tem aplicativo que é o BlaBlaCar, né? O negócio é que nesse aplicativo de carona, você está pegando carona com um estranho. Tem que pagar com boquete. Não, e é que tá. O Yoshi usava muito esse aplicativo pra ir pra Jundiaí, né? Já teve. Ah, eu sou ex-policial, olha aqui a minha arma. Sabe? Dando aquela intimidada. Não, tipo, que maneiro. Sem noção, gente. Você não sabe com quem você vai estar pegando carona, entendeu? O Uber já não é muito seguro, mas esse daí é pior ainda. Então não pegue carona pra comer um pastel de frango, André. Ou é o melhor pastel do universo. Talvez acho que vale a pena. E eles vendem congelado ainda, eu posso trazer um estoque. Foda. Porra! Mas o Rafa, eu tenho que dar uma risadinha quando o André falou que o restaurante é entre cidades. Interior, muito comum o restaurante. Não, bota fé. Não, eu dei uma risadinha porque pensei, caramba, não passa nenhum ônibus na estrada? Será que ainda existe hoje em dia, pós-pandemia? Não, eu só ri da especificidade. Assim. É que às vezes o ônibus faz uma rota um pouquinho mais longa pra passar em pontos e pegar o deixar gente. É pequeno, gente, então, né? Então o ônibus passa no... Ele para no Graal e tal. Sim, mas eu tava pensando na sobrevivência desse restaurante. Como ele faz, entendeu? Inclusive, comprei um coxa creme no frango frito lá. Não, uma delícia. Nossa, como eu gosto de coxa creme. Próxima pergunta, linha quente. Olá, jogabilideiras e possível convidado. A gente nunca mais vai ter convidado, gente. Esquece isso. Pior que todo mundo manda. Nunca mais é muito tempo. Se vocês vivessem no universo de Ghost in the Shell, ou então pode ser no Cyberpunk da 2000 e blá blá, e tivessem a possibilidade de substituir somente uma parte do corpo por algo biônico, o que seria? Pênis. O cu. A sugestão aí, da pessoa. Aí, ó, já juntou nossos 10 aí. Pois é. É pra cagar, né? Não, mentira. Eu acho que eu trocaria os olhos. É muito naruteiro, né? A pessoa que troca os olhos. Não, é só porque... Você não queria mais a óculos. Eu acho que obras da ficção em que tem próteses é sempre muito estiloso. Tem versões estilosas. Pra pensar que na nossa realidade não teria todos esses estilos que tem na ficção, né? Obviamente. Braço, por exemplo, eu acho muito estiloso. Alguns braços mecânicos. Mas pensando na utilidade também, eu não usaria muito um braço cyberbraço, sabe? Ou aquele cyberbraço que se abre em vários dedinhos pra você digitar. Tipo, no Ghost in the Shell tem isso. Então. Eu ganharia o jogo lá que a gente jogou. Seria o maior jogador de Type of the Dead do Brasil. Mas... Não pode, ia ser doping isso. Não. Eu acho que o olho é legal, porque pode ter uma estética maneira. E tem funções, né? Então, eu vou ver cores. É verdade. Tem isso. Pra quem não sabe, ele enxerga igual um cachorro. Isso. Eu vou poder ver no escuro. É verdade. E outras coisas. Imagina, você vai poder ver com estética de Game Boy. É verdade. Porque é um filtro CRT. Isso, mas aí tem que comprar separado, né? Depois. E podia ter a função do Black Mirror. Você pode bloquear uma pessoa na vida real. Cara. Você não vê mais a pessoa. Eu queria trocar de olho, sabe por quê? Poder tirar em screenshot. Na vida real. Salvar memórias, assim, né? Salvar vídeos. Deixa eu falar, hoje em dia tem um óculos da Ray-Ban que chama Ray-Ban Meta. Que é um óculos igual esse que o André tá usando, por exemplo. Um óculos, você pode inclusive botar lente de grau. E que não é nem tão mais caro assim. Exato. Que normal. E ele tem câmera, microfone, ele tem tudo. É um óculos normal. E aí, tipo, você aperta, você tira uma foto, você segura, você tá gravando. Inclusive, não queria dizer, mas o meu é. Eu tô filmando vocês todos aqui. Ah, não. Inclusive, você faz live, sei lá, direto pro Instagram do seu óculos, assim. Então, nem precisa trocar o olho. Tudo que eu sempre quis. Ah. Câmera e microfone me seguindo. Pois é. Você é famoso, toda hora tem câmera. Eu já tenho um celular. Exato. Câmera e microfone. Você que acabou de escolher pra trocar o seu olho por uma câmera aí. Não, sei, tô falando no mundo fictício. Exato. Não, mas a única coisa disso aí que eu penso é que, pô, a qualquer momento eu posso tirar uma foto. Se eu tivesse um óculos desse, entendeu? Porque uma coisa que a gente tava falando sobre medo, blá blá, ficar pensando coisa ruim. Fico pensando, se acontecer uma situação ruim, alguma situação que eu preciso chamar a polícia, ou então uma situação em que a polícia esteja abusando do poder dela sobre mim, sabe? A qualquer momento eu posso posso fazer uma live sem precisar tirar meu celular, entendeu? Sim. E causar outras reações. Eu fico pensando nessas coisas horríveis antes de dormir. De fato. Normal. Ele falou um órgão, uma parte do corpo? Ele falou uma parte do corpo. Um órgão é uma parte do corpo. Então, ó, se for considerar uma parte do corpo, eu trocaria todo o meu trato digestivo e gastrointestinal, assim. Todo o meu processo de absorção e eliminação e aproveitamento de nutrientes. Eu ia não precisar mais comer. Nunca mais. Nunca mais, apenas se eu quisesse. Mas você precisa do nutriente vir de algum lugar ainda. Então, aí eu injetaria na minha veia. Teria uma porta USB aqui pra eu colocar. Aí, tipo um vape, né? Você bota, você tem que comprar as cápsulas. Então, pela necessidade, eu colocaria aqui. E aí, por prazer, eu de vez em quando comeria. Ah, então você pode comer. Posso comer prazer. Quando eu quiser. Mas não vai me engordar. Ok. Entendeu? Pô, foda. É isso pra mim. Foda. Esse é o futuro cyberpunk que eu quero. Eu não vou copiar essa ideia, mas gostaria, ok? Do seu futuro cyberpunk. Pô, seria legal trocar... Vocês não acham que isso é legal, assim? Tipo, cyberpenis? Não. O que o cyberpenis faria? Qual é a principal funcionalidade de um cyberpenis? Rotatividade. Entendi. Ele poderia, por exemplo... Ele pode assumir vários formatos, né? Torto pra esquerda, torto pra direita. Exato, não, ele pode ter uma cuspida, assim, de 15 metros. Pá, pá, pá. Ele pode esquentar e esfriar. Exato. Isso é interessante. Então, ele pode fazer várias coisas legais. É foda. Tocar musiquinha. Ele pode, tipo, a panela de arroz. Tá pronto. Ele fala em coreano. Ele pode fazer arroz. Você bota arroz nas duas bolas, aí sai arroz doce. Caralho. Direto da... Parece bom, né? É muito, parece muito fantástico. Bom. E nutritivo, gente. Incrível. Assim, arroz doce não é nutritivo. Claro que é. Canjica. Assim, porra, é mais nutritivo que arroz doce. Você nunca provou? Como é que você vai saber, sushi? Ele pode saber os fatos nutricionais. O nosso nutricionista.